sofrimento vivem junto de você. Meu irmão, tenha certeza do que eu digo. Só Jesus tem as respostas prontas pra te responder das perguntas que você nem quis fazer. Bom amigo, diz aquilo que você precisa ouvir. Jesus Cristo vai fazer você sentir. E existem tantas mãos, tantos amigos pra ajudar, mas você tem que aprender a amar. Jesus Cristo pode te salvar. Os problemas vão se resolver. Não existe nesse mundo sentimento mais profundo do que Deus tem por você. Jesus Cristo pode te salvar, mas você tem que estender a mão e aceitar um novo dia e encontrar a alegria no poder da oração. A felicidade nasce dentro do seu coração, mas precisa de sementes de alegria. Jesus Cristo é a fonte de esperança e de emoção pra você regar seu mundo todo dia. Acredite na palavra e você vai conseguir encontrar o bom caminho pra seguir. Sempre existe esperança e um sonho pra sonhar, mas você tem que aprender a amar. Jesus Cristo pode te salvar. Os problemas vão se resolver. Não existe nesse mundo sentimento mais profundo do que Deus tem por você. Jesus Cristo pode te salvar, mas você tem que estender a mão e aceitar um novo dia e encontrar a alegria no poder da oração. Jesus Cristo pode te salvar. Os problemas vão se resolver. Não existe nesse mundo sentimento mais profundo do que Deus tem por você. Jesus Cristo pode te salvar, mas você tem que estender a mão. Dar um novo dia.